Tá. Ah, ideia tudo, cara. Ele já mandou o link. Eu já mandei, Valerio. Eu mandei. Aonde? Eu, mas você não ia, o negócio do zap, você pergunta a mesma coisa 10 vezes. É por isso que ela só manda áudio, Flávio, porque ela é incapaz, não consegue ler, entendeu? Ela não sabe subir a telinha aqui no WhatsApp. Cara, essa próxima pergunta que ela fez 5 vezes. Ela é analfabeta, não pode mandar texto, tem que mandar áudio. Mas por isso que eu mandei imagem hoje. Já que você tá com essa dificuldade de leitura, assim. Eu soube que tem uma vaga agora que está perfeita para você. Chama Ministro da Educação. Né? Oh, olha, eu tenho eu tenho duas faculdades de letras. Vamos te encontrar, quarentena! Univos de São Paulo, aqui é Dudu Salles. Estamos começando mais uma live do Papo de Gordo na Quarentena. E hoje já estou aqui. Eu queria muito, de verdade, ter vindo pra cá temático, entendeu? Mas eu não tenho camisas laranja. Mas Vinícius Tapioca tá representando o laranjal brasileiro. E aí, Vini? Com sua baby look. É, como é que é essa aí, Vinícius? Você tem realmente uma camisa laranja? Vou virar a câmera ainda aqui, ó. Olha só que coisa, gente. Tudo bem? Temos outra pessoa também que tá tematizada de laranja aqui. Eu, Valera, o que é isso atrás de você, Valera? Fica na dúvida. É, nós temos uma decoração junina. Claro, claro. Temática. Uh-huh. Eu tô com meu casaco laranja. Animadas essas juninas aí, né? Bem animados. Tem três laranjas e um cachecol. Tá, uma decoração muito boa, não posso deixar de jogar. Mas eu acho que puxa o tema. Sim, eu concordo, tá tudo bem. Assim, eu vou ser sincero, eu queria muito hoje estar bebendo suco de laranja. Mas só tinha cerveja, então eu procurei laranjinha água da serra, que é um refrigerante bem comum aqui em Santa Catarina, só que ele é vendido em garrafa de vidro, então tu não pode trazer pra casa do bar, porque tem que ter o casco. É, só você pagar o depósito. Aí eles vão deixar. Aí o que que eu fiz? Eu estou tomando cerveja de butiá. Cerveja de butiá, muito bem. Ah, o que... Seria melhor se fosse cerveja de bituba. É, não, mas butiá é uma fruta. Butiá é uma fruta. Butiá é aquilo que cai dos bolsos. Ah. É, lá no Rio Grande do Sul é o que cai dos bolsos quando você fica muito perplexo. Por exemplo, Queiroz foi preso, me caíram os butiá dos bolsos. Entendi. É tipo cair o cu da bunda. É, mais ou menos isso. É tipo cair o cu da bunda. Não. São três. São algumas coisas que não se deve fazer. Uma delas é deixar o butiá cair dos bolsos. Qual é a outra? Caiu o cu da bunda. Não lembro, mas tem um ditado interessante. Caiu o cu da bunda. Quando eles atarracham o umbigo e cai o cu, é foda. É problema puro, eu concordo com você. Às vezes, podem cair outras coisas nas pessoas, tipo cair o bom senso, cair o juízo, cair a consciência. Isso já caiu 2 anos atrás, já. Presidente. Peraí, na real, eu não tava falando do governo, tava falando da live proibidona, tá? Tava falando disso. Olha, eu acho que tem coisas que a gente não deve tocar. Eu senti a alfinetada aí. Eu não tava prestando atenção, mas eu acho que tem coisas que não tem que ser faladas. Não pode falar, Elba, do que aconteceu com você? Porque os ouvintes, perguntaram. Não, simplesmente, eu não lembro. Eu só posso dizer o seguinte... Eu sei que eu ganhei um carro novo. A renovação do segundo do Papo de Gordo vai sair cara, porque a gente perdeu todos os bônus de franquia, de não uso de franquia, viu? Eu ganhei um carro novo. Aí uma deu um PT foda, né? Uma deu maior PT, a renovação. Dei PT, eu não lembro de nada. Gente, eu quero pedir desculpa, eu não lembro de nada. É, mas o vídeo que perdeu essa live, perdeu uma live muito boa. Eu falei do meu professor de inglês, que deixava com a orelha roxa. Falou. Você falou tanta coisa, Valena. Nossa senhora. Não, tá, eu acho que mudar de assunto. Dudu vai vender os direitos desse jeito. Gente, vamos mudar de assunto. Por causa dessa e todo live, mundo vai ganhar um carro. Estão gravando as lives. Eles não sabem se elas vão pro ar ou não. Mentira, eles já estão gravando. todo mundo me ama. Olha, qualquer pessoa que assistiu a última live, que viu a Balena do lado de fora de casa e bebendo, já está com o dedo no rec capturando essa gravação nesse momento pra posteridade, não é isso? Porque, sendo bem sincero, né, minha gente? Se alguém tivesse feito isso naquele momento, ia ter. Nossa Senhora! Eu ia estar pagando propina e chantagem até agora. Rapaz, se eu bacilho um cigarro agora de baile lá, vai ser tipo trend topic no Twitter, né? Vai todo mundo correr pra assistir isso aqui. Nossa, não, cara, eu lembrei por que eu nunca consegui fumar Gudan direito. Inclusive, o Samuel Melo tá dizendo aqui no chat duas coisas. Número um, eu vi a live, foi inesquecível. E número dois, Elba, segura, por favor. Meu Deus. Ah, galera, é isso, cara. Vocês têm que me proteger. Quando eu começar a falar merda, nós tentamos. Olha, mas nós tentamos. Você entra no modo surtado, esquece. Quando você surta, você despigoca, começa a xingar vizinho. É só me derrubar. O pessoal do melhor parte da live foi quando você saiu e ficou só o pano de fundo. Cadê? Ela foi abduzida. Voltou com as estrelas, né? Não, e foi louco que o fundo, né, onde a Elba tava aí, parecia que tinha uma coisa se movendo lá atrás. Então virou tipo cena de filme de terror, assim, sabe? Ela para, não, Dudu, não deixa na tela cheia isso, não. Tira essa tela daí, por favor. Mas tinha, porque eu tô no quintal da casa e tem pé de araçá, jabuticaba. Não, mas é como se fosse uma neblina, entendeu, Nilo? É. Uma subindo, assim, uma fumacinha subindo. Ficou uma coisa tipo a bruxa de Blair. Tá, gente, vamos falar do assunto, né? Vamos falar de laranja. Vamos falar de frutas. Ô, Flávio Soares, dê aí uma boa receita pra fazer com laranja, cara. Você que é um cozinheiro de mão cheia, como é que você recomenda fazer com laranjas? Com laranja? Que é rachadinha. Rachadinha com laranja é uma receita muito boa. É saudável, descombate até o coronavírus, né? Combate tudo. Olha, rachadinha, você não fica doente, não acontece nada. Já vem com advogado, já vem com tudo rachadinha, olha. Cara, agora uma coisa, eu até quero conversar isso com o Júnior. A partir de hoje, tu achas que a gente deve, enquanto cliente, procurar advogado pela competência ou pela lista de imóveis que ele possui? Cara, bicho, é muito triste isso, né? Mas é uma coisa muito triste. Eu sei lá. É muito triste que você não tem imóvel, né, Júnior? Só por isso é muito triste. É muito triste que você não tem um imóvel em Atibaia, né, Júnior? Atibaia vai deixar de ser a capital. Atibaia tá virando uma coisa de outro nível, né, cara? Atibaia deixou de ser a capital do Morango pra ser a capital do advogado, cara. É praia, o que que rola? Atibaia, eu não sei, ela tá virando a Suíça praticamente, né? O negócio. Eu acho que é por causa daquela história que eles falam que é o quinto melhor clima do Brasil, né, em Atibaia. É o quinto melhor clima? Porra, então o primeiro deve estar todo mundo lá fugido, escondido. Porra, o primeiro tem umas plantações de laranja lindas, você precisa ver. Cara, porque assim. Eu fiquei imaginando, na verdade, quem montou esse ranking, né? Top 5 melhores climas do Brasil. É baseado em quê? Melhor clima pra quem? É baseado na conversa de corretor imobiliário. Depende. Imóvel, caralho. Depende. Porra, essa história veio aí quando os caras estavam comercializando. A média temperatura do ano, a quantidade de chuva com a quantidade de sol que faz no ano, você chega e faz um ranking, não, essa mas, merda. Mas lá, como é que é o nome da cidade? Atibaia. Ela deve ter um misto de clima, porque ela favorece laranja, ela favorece criação de pedalinhos, né? Ela deve ser uma cidade especial. Eu vou te dizer o seguinte, inclusive, que em Atibaia é o clima perfeito você tomar uma cachaçinha. É perfeito, assim. Muito bom. Temperatura muito bom, ambiente, ó. E digo mais, Atibaia é uma cidade, assim, ó, do tamanho de um cu, né? Porque tinha o sítio onde estava o Queiroz e o vizinho era a filha do Olavo, né? Do Olavo, é verdade. Sítio do Lula devia ser o que ficava atrás, né? O sítio do Lula era do outro lado da rua, né? Quero falar que eu muito propus trocar o sítio do Lula pelo terreno aqui no Porto da Vila. Mas, gente, não é do amigo do Lula? Não. se o Lula ficou um ano lá, é dele. A casa do advogado também já é do Queiroz. Ah, se chama usucapião. Tem um termo legal pra isso. Usucapião. Então, segundo isso, eu não posso deixar meu pai e minha sogra aqui muito tempo. Não. Exatamente. Eu fico imaginando o Bolsonaro ligando pro Lula e perguntando: como é que é, Lula? Tem que falar com a laranja do meu amigo, é isso? Olha só. O Dudu perguntou. Dudu perguntou o quê, Jorge? O Dudu perguntou a receita com laranja. Pato com laranja, cara. Primeiro você descobre alguém pra pagar o pato e depois você descobre laranja. Depende do pato? Não tem melhor. Concordo. Não tem melhor. E ó, em cima do que tá perguntando mais cedo agora sobre como é que é isso aí, você não pode mais expulsar seu pai e sua sogra daí e tal. Vamos deixar claro, depois que eu me mudei pra casa do Flávio, foi um pouco complicado, de verdade, ele me expulsar de lá, tá? Deu trabalho pra caralho, não foi fácil. Mas daí era tu, né? É grande, né? Peraí. Pior que depois, quando eu já tinha saído de casa, eu desço pra tomar café um dia, tá ele lá na cozinha. Fala, porra! Você tá indo embora? Como assim? Ó, tá aqui de novo, caralho. Ó, peraí, o Jabu Rio, ele tá aqui, mandando mensagem pra mim no WhatsApp ainda. Dizendo, chama eu, caralho, por favor, chama diz eu. Eu acho que a gente vai fazer uma votação. Conexão é uma bosta, se você estiver ouvindo isso, a conexão é uma bosta, a iluminação é uma merda, e eu não tô com um saco pra ver você sem camisa. Você não precisa terminar nada desse jeito. Vista uma camisa e arruma uma conexão. A gente tem nesse momento 24 pessoas online aqui assistindo a nossa live. E elas não precisam ver o Jabu com aquela luz de merda e sem camisa. Se o povo pedir pelo Jabu, a gente vai saber que, mais uma vez, o povo brasileiro não sabe votar. É verdade. É muito justo isso. O povo brasileiro não tem um. Não, peraí. Qual é a opção B? Porque as pessoas podem votar no Jabu. A gente pode chamar o Aécio, vamos saber. É votar no Jabu ou não votar no Jabu. A, o Jabu vem. B, o Jabu não vem. Se o Jabu não votar, vier, a gente chama o Aécio. Gente, é mesmo. Se conseguirem caçar a chapa Bolsa Coisa e quem Morão... Quem assume é a carta. Quem vem? É quem a plateia que ganha? É a carta, não. Agora tá o filho do o genro do Silvio Santos. Só quem assume é a carta. Oi! Falando nisso, eu quero... Sobre o genro do Silvio Santos ser ministro da comunicação, por ser genro do Silvio Santos, eu quero dizer que eu posso construir... Cuidar da parte de segurança de qualquer plataforma de petróleo, tá? Então, se alguém tiver aí a fim de construir, pode me chamar que eu posso cuidar da segurança. Eu tenho 20 anos de casada com um engenheiro de segurança, então eu posso cuidar disso, eu tenho know-how. É, Rubem pode ser ministro da saúde, né? Em defesa do gel do Silvio Santos aí... Ah, é, eu acho que não. A última semana, a Ascol do Bolsonaro tá fazendo um trabalho assim maravilhoso comparado antigamente, sabe? Eu nunca vi essa seria de comunicação trabalhar tanto como tá trabalhando essa última semana. Deixa eu só comentar aqui que aqui no chat o Johnny já acabou de escrever assim: como bom brasileiro que não sabe votar, vem Jabu! Porra nenhuma. Gente, as pessoas, elas realmente elas estão descontroladas. A gente viu o Jabu lá na contra na última live. Eu já tô com medo das eleições de 2022, né? Não precisa. Eles estavam elegendo o Hulk, o Cabo da Ciolo. Eu tô até imaginando 2022 a desgraça que vai ser. Não vai ser fácil, Flávio. Tem uma amiga minha que acha que eu devia ser vereadora em Bituba. E eu acho que você deveria sim. Eu acho que você deveria me chamar pra ser chefe de gabinete, inclusive. Já tem uma eleição em 2022. 2022 já tá no auge da ditadura. A gente não vai ter. Uai, ainda dá tempo de você sair candidata. Se você me chamar pra ser chefe de gabinete, eu já chego dando butinada no pessoal. É, eu acho que eu já contei essa história do Papo de Gordo alguma vez, mas eu quase segui carreira política. Eu cheguei bem perto disso, assim. Eu já estava com tudo certo pra virar vereador. Já tinha até mesmo meu slogan, tava tudo, já tudo combinado, que era vote no menor dos males, vote Dudu Salles. Já tava tudo... Ah, mentira. Tô falando sério, já tava resolvendo isso. Isso aí era o slogan de um cara lá em Matinhos que era não. É isso, dos males o menor, era o slogan dele. Não, eu já tá tudo certo, Valerio. Eu ia entrar. Porque o brasileiro. Mas que você tinha cabelo do Dudu, porque o brasileiro não vota em propósito, ele vota em personagens. É isso. O brasileiro vota em piada, vota em personagens. Você cria o personagem. Não, gente, eu ia ficar xingando o resto dos vereadores, ia chamar todo mundo de pinto pequeno no meio. Mas aí você pode. Essa é mais um, né? O nome vereador, esse bem branco que você tem no meio das pernas, é o que faz o seu pensar errado. Já pensou em falar isso? Eu acho justo, Valerio. Se você coloca o nome vereador que está falando merda, tá liberado. Desde que você use nome vereador, excelentíssimo vereador. Não, você tem que usar as palavras corretas. O excelentíssimo vereador é um imbecil. Peraí, que eu tenho que mandar um oi pra Pomerode, que o Dionísio pediu. Ai, gente, que saudade daquela cerveja do Pomerode. Tô falando com o Dionísio. Ela não tem, consegue manter o foco, né? Impressionante. Não, é impressionante. Isso. Ela pede. Por isso que eu mando print screen com as perguntas. Eu tô falando com o Dionísio. Ela lembrar o que ela perguntou e o cara já viu de resposta. Não, eu já fiquei puto com ela, porque não só tem esse papinho todo aí de que ela, a gente tem que responder 80 vezes. Vai ter live? Vai, eu vou. Assim, e o detalhe é que a partir da segunda a gente respondia com prints das anteriores dizendo que vai. E ela continuava perguntando. Ficou perdida no fundo. Peraí que agora eu preciso falar mal de você. E aí, não bastasse isso tudo acontecer, de rolar todo esse estresse daí, de eu não ser capaz de reconhecer o que tá acontecendo e tal, ainda vem a etapa seguinte, que ela começa a dizer que vai mandar a cerveja só pra Tapioca, que Tapioca cuida do cabelo dela. E eu, cuido da reputação, eu tenho nas minhas mãos, ô Baleira, a sua vida, sabe? Ó, o seu coração, ó, tá aqui dentro. Desde o primeiro falante. Tá aqui dentro, ó. Desde o primeiro falante. Tá bem aqui. Eu só preciso abrir um pouquinho assim, sua reputação vai embora. Eu já até marquei aqui quais que você tem aqui na sua mão, assim. Não, não o coração de Obalema. O que você tem aqui são os intestinos de Obalema. Só que você faz assim pra merda escorrer. Gente, é que quarta-feira que vem eu faço aniversário, então eu tô meio fora de prumo. Fazer aniversário? Vamos fazer quantos anos? 15? A idade mental? 13. A biológica? 46. E aí, você vai fazer festa dentro de casa? Vai rolar aquela coisa toda assim de fazer live de aniversário e tal? Ou não? Eu espero sinceramente que ninguém faça live pra mim. Nossa, que revolta. Poxa, por quê? Gente, dá uma certa pressão. Foi mal, não vai rolar nada. Não, eu vou fazer quentão pra distribuir pros meus amigos. Quem são os seus amigos, só pra entender? Nós somos nós. Claramente. Não sabe mesmo o endereço de casa pra mandar quentão, né? Isso aí... Até o fim. Baleira, se você não mandar nem um buquê de coxinhas pra cá, eu não falo mais. Buquê de coxinha. Se eu não ganhar no dia dos namorados do ano que vem, buquê de coxinhas, eu rasgo a certidão de casamento. E o balé no ano que vem tá muito longe. Nós não somos do seu aniversário. Se você não mudar, ano que vem coxinha, não vai ter. Não, meu aniversário nunca teve coxinha. Porque eu faço aniversário no dia de São João. Nunca. Meu aniversário sempre teve pipoca, pinhão, quentão. Cartucho, nunca teve docinho, nunca teve salgadinho. Por isso que assim, perturbada, aí, ó. Nunca comeu coxinha no aniversário, nunca comi empadinha, aí, ó. Brigadeiro. Comeu pamonha, porra, dá nisso, né? É verdade, eu não gosto de fazer. Nascer em dia de santo é a pior coisa do mundo. É, oi? O santo fecha todos os bufês da região. Porque primeiro que eu escapei de ter o nome Joana. Não sei se eu escapei. Falou Richelle. Realmente, Richelle é muito melhor que Joana. Eu acho que eu preferia Joana. Uh-huh. Não, não escapei, não. Bom, mas o meu nome ia ser Patrick. Não importaria o sexo. Sim, então, já passamos por essa fase. Richelle tá bom. Richelle tá de bom tamanho. Mas, você podia ser a tia Jo. Você podia ser a Joaninha, a Jojo. Porra, tem várias possibilidades. Mas vocês acham que eu tenho cara de Joana? Não, eu não acho que você tem cara de terrorista, mas eu não sei. Gente, deixa eu falar. Deixa eu responder. Não, Richelle é só de menina. Não, Richelle, não, nada disso. Richelle é. Não. Richelle significa alma nobre, a soberana. Em português, Richelle, atenção, é Ricarda. Ok. Considerando que seu marido chama Ricardo, tô não certo. É? Então tá, né? já faz uma dupla sertaneja, Ricardo e Ricardo. Mas sim, você ia falar o que, Valena? Você já se perdeu. Não. Eu ia responder pro Rafael Souza, que eu não sei quem é o Rafael Souza, porque não dá pra ver as fotos, eu acho essas fotos. Por isso que os professores estão reclamando dos alunos de EAD. No sul, quentão é quentão. Se vocês chamam de quentão de vinho quente em outro lugar do mundo, ó, problema de vocês. Aqui é quentão. Ai, o sul é meu país, eu que mando nisso. Vocês sabem que então é com cachaça. Vinho, cachaça, cravo, canela. Então é isso. Vocês misturam duas bebidas, seus malucos. Por isso que chamam de quentão. É. Misturam o vinho e a cachaça. Por isso, vocês fazem duas bebidas em uma. A gente aqui organiza. Pica o gengibre, bota a canela em pau, um pouquinho de cravo, o açúcar, daí queima aquilo ali no açúcar. Quando tiver queimado, você joga 0,5 litro de cachaça, 5 litros de vinho, 1 copo de água e mexe. 0,5 litro de cachaça, 5 litros de vinho. Fica bebendo isso o ano inteiro. Não, mentira. Né? 5 litros de vinho e 1 litro de cachaça. E fica bebendo essa merda o ano todo, né? Beto, você vai fazer uma noite. Às vezes dura uma noite. Lembre-se, você está em isolamento social, não é para chamar os amiguinhos. Não, eu não vou chamar meus amiguinhos. Eu vou levar então até eles. Convidão. Não é para ir na casa dos amiguinhos também, porra! Eu deixo. Qual parte de isolamento social você não entende? Eu vou no meu carro novo. De máscara. E vai fazer o quê? Vai arremessar na varanda das pessoas? Daí, praticamente eu fiz isso. Na minha sogra eu joguei por cima da tela. Isso é vandalismo. Mas eu fiz. Ainda mais que é uma bebida errada que vocês fazem. Vocês misturam duas bebidas, o vinho quente e o quentão. Mas o quentão de vocês o que é? É cachaça? É cachaça. Isso aí não é cachaça. É cachaça temperada. Então, isso é quentão. Quentão aí pra vocês que estão de São Paulo, teve alguns problemas. Não, mentira. Não, você trouxe aí, né? Com a conexão de internet merda e com a luz foda, né, Dudu? Você não aprende. Nossa. Você não aprende, né, Dudu? Caralho. Vamos derrubar o Dudu? Vocês começaram numa discussão aleatória e inútil sobre o que é quentão e o que é vinho quente. Eu preciso chamar um especialista em bandidagem aqui pra resolver essa questão, porra. Ele vai falar da milícia de Bangu? Não vai, ele vai ter medo. Porque amanhã ele vai levar o esporro. Ele não vai falar. Ele tem a obrigação de contar pra gente. Pelo menos ele vestiu o maiozinho de aqualunco dele. Ele vai fazer aquelas danças da esteroinha. Não, porque na última live, a última que ele participou, que eu lembro, a gente viu ele lavando compra, né? Sim, a gente chegou a ser ele lavando compra, é verdade. Aconteceu. Jabu, agora sim, vamos lá. Você chorou pra caralho pra mim. No mínimo, tem a decência de ter um áudio que preste. É só isso que eu quero de você. Eu não me importo. Olha o que esse pipi. Caralho, velho. Já derruba. O microfone tá na testa. Você tem uma boca aqui no meio da testa. Eu vou perguntar se você tá aqui assim, livre pra participar também. Não, viu a exclamação? Pega aí que eu vou chamar o Max. Manda o Max tocar a bateria. Vamos começar tudo. O microfone tu coloca na boca. E mais do que isso. A máscara a gente usa no nariz. O microfone é na boca. Esse puff, que eu tô sem espuminha. Eu tenho que botar ele no nariz. Assim. Não, não tá com puff, não. Tá pegando o microfone de outro lugar. É, né? Porque tá fazendo pip, não tá puff. É. Tá pegando o microfone do seu. Ele tacou no olho agora. Agora ele tacou no olho o negócio. Já curtei, tenta pôr no cu. Gente, eu acho que eu vou lá dormir. Eu acho que eu vou fazer a Mayra e vou dormir também. Olha! Melhorou, Jabu. Não tá mais pip. Tá bom. É que ele caiu? Não. O que vocês querem saber? A gente quer saber como é que tá a milícia aí, como é que tá a movimentação da milícia em Bangu com a prisão do... Olha só. É seu vizinho que eu sei. Como é que tá a festa da laranja aí? A Elba mora muito mais perto do que eu. Eu moro atrás da diretoria. O Queiroz realmente tá próximo a mim, o Queiroz tá aqui em Bangu 8, né? Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui na janela aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Queiroz. Peraí. Eu já moro atrás da diretoria de onde saem as ordens. Você acha que ele vai falar com você, o Jabuei? Não falou nem com o advogado pra falar com você. Brincadeira, cara. Como é que ele parou naquela casa? Ele não falou com o anjo. Ele não falou com o anjo dele. Eu vou com o anjo dele, não. Os caras chegam. Se eu tenho direito de fazer uma ligação, você vai ligar pra quê? Pra minha filha, que ela é louca. Se brincar, e ela fodeu. Você não tá entendendo, ele tava falando da Sasha, você não lembra daquela época? Eu pensei nisso, tá falando da Sasha. Que a Xuxa dizia, não vai falar nem comigo, nem com o meu anjo. Eu também achei que ela ia falar da Sasha. Gente, vocês têm umas referências meio estranhas. Ah, não, falou. Isso bombou nas internets há muitos anos. Eu quero apagar de jovem agora, que não lembro essas coisas antigas. Assim. Claro que eu lembro. Foi quando a Sasha escreveu cena com Ashley. Sasha era jovem também, isso bombou muito. E que ela era alfabetizada em inglês. Exatamente isso. Quantos anos fez Sasha, gente? Sasha muitos. Deve estar com quase 30 já. Sasha deve ter se formado em medicina já também. Se não, demora, ela faz moda, publicidade, alguma coisa, porque ela vai fazer uma faculdade daquelas que não dão dinheiro porque ela não precisa. É coisa de rico. É igual o jeito que faz filosofia. Não, o pessoal que faz filosofia faz pra fumar maconha. É. Não, isso aí se faz em qualquer faculdade, desde que seja federal. Isso se faz até gravando podcast, né, Balena? Que besteira. Não precisa nem fazer faculdade pra essas coisas. Se você pega baseado, eu pego. Era Gudan. Opa, Gudan. E isso aqui é suco de uva. Não, mas aquilo era Gudan mesmo. Ruim, inclusive. Falando de coisa ruim, ô Carlos Júnior, eu vi uma matéria hoje falando que depois de 3 meses e muitas enrolações, finalmente abriram o hospital de campanha em Roraima. Só que, como não tinha médico, eles pegaram um monte de médico de fora do país que não tem diploma. Como é que tá o clima? Você que lançou enviado especial em Roraima, como é que tá o clima aí, cara? Então, não é bem assim. Ah. É que, na verdade, acontece. O governador tá alegando que não tem médico para atender, ele tá querendo pegar o pessoal que tá aqui no Brasil sem revalida. E aqui o Conselho Regional de Medicina está falando que tem médico sim, está pedindo que os médicos se apresentem. Então tem uma certa discussão. Mas os médicos a gente sabe que não vão se apresentar. Né? A gente sabe disso. Então, cara, é complicado demais, né? Aqui é um estado que você tem pouca gente. A quantidade de leitos de UTI que estão querendo abrir é muito grande. Eu não acho que tem se vista para tudo isso. Vai ter médico que vai fazer o papel. Aí Tapioca deve saber melhor do que eu. São quantos leitos? Abriram 80 nesse hospital. Eles querem abrir 300 leitos de UTI, Tapioca. Não tem nem 300 pessoas na cidade, gente. Pra que isso? Gente, deixa eu mandar um beijo pra Giane, o amor da minha vida. Tá, mano. Você sabe que você pode só falar, não precisa interromper a gente pra pedir autorização, né? Tá, desculpa. Então eu vou mandar um beijo pra Giane, o amor da minha vida. Tá bom, beleza. Beijo pra Giane, o amor da vida da Elba. Ok. Continua, Tapioca. Um plantão de UTI são 10 leitos para cada médico. Isso por turno, né? Por turno quer dizer. Então geralmente o quê? 12 horas ou 24 horas? Mas leito de UTI também, ou Tapioca? Mas Tapioca, médico intensivista não é o mais raro de se achar, que é o que é necessário hoje? Olha, não é tão comum. Não sei se é o mais raro de achar. Não é tão comum. Não é todo mundo que tem. Médico raro de achar e que não fala é vigose. Gente, mas até o Covid é virose, né? Pois é. Médico raro de achar é aquele que não fala que é virose e a gente precisa pagar essa mão. Oh, peraí, falando em médicos raros de achar, meu pai hoje me ligou pra contar uma história muito importante. Tem um amigo, meu pai tem um amigo que é rico, tá? Ele fala que é o primo rico dele, que é um cara que ele era, tipo, gerente, negócio de posto de gasolina, quando meu pai conheceu ele há muito tempo atrás, e hoje em dia ele tem uma rede de postos com, sei lá, 40 postos em Salvador, é rico pra caralho. Meu pai me contando que esse dele foi um médico, é um médico caro desse, assim, que faz, sei lá, que atende nos consultórios mais caros e que fez especialização, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, sei lá. E aí que foi lá, porque queria perguntar pra ele o que é que ele faria se ele pegasse Covid, porque ele tem mais de 70 anos, não tava preocupado. O médico falou o óbvio, olha, a melhor forma é não pegar, fica em casa, você achar alguma coisa, vem aqui, faz o exame pra fazer um tratamento, é pedir situação e tal, tal. Mas se você não ficar em casa, nada vai pegar em você e tal. E aí ele perguntou pra esse médico sobre... E você, doutor, que você fica aqui, você atende pessoas, você tá exposto. O que é que você faz pra poder não pegar? E aí... Que, ó, de novo, isso é meu pai contando o que o amigo dele falou, tá? Não tô dizendo que nada disso aconteceu de verdade. Vamos colocar várias e várias camadas aí de pós-verdade. E aí, tirando o cu da reta. Não, é, aí é que aí esse médico... Novidade nenhuma. Com doutorado, super rico e badalado, virou pra ele e falou que ele faz um tratamento à base de quinino, que seja, que ele bebe 3 copos de água tônica por dia. E aí que com isso não dá nada. Porque ele não pega coronavírus tomando água tônica. Vinde daí o gin tônica. Aí meu pai me falou isso, e na sequência ele me mandou uma foto da água tônica, né? De uma latinha de água tônica, que era pra eu comprar pra me proteger, porque aí em São Paulo tá tudo muito perigoso, eu tenho asma, que eu tenho que tomar água tônica pra poder não pegar coronavírus. E ele mesmo passou no atacadão e encheu a caminhonete de água tônica. Eu acho, é que assim, dos mesmos criadores de vamos fazer um monte de cloroquina e vender, agora tem alguém que tá fazendo um monte de água tônica e vendendo. Sabe? A galera que cria essas fake news, não é possível, bicho. Tem uma história. Não, cara, é que é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Não é o mesmo princípio, mas o quinino também é usado para tratamento de malária, entendeu? Então é tudo que serve para tratamento de malária, serve para tratar o Covid. Ô Júlio, vamos perguntar para alguém que tem... A única pessoa que tem formação para falar sobre isso, tem lugar de fala nesse momento aqui, que possa realmente nos contar essa... Cara, tá maravilhoso! Essa opinião, que assim... Balena, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que fica muito bom no gin. Eu acho que fica muito bom no gin com uma rodela de limão siciliano. A sobrancelha do tapioca, assim, já. Eu tava com o jogo. Mas eu acho que o que salva é a rodela de limão siciliano. Se tivesse, não, você não sabe de nada, gente. Por favor. Eu entendo de química. O nome da substância é cloroquina. Ele tá tomando só quinino. Tá faltando cloro. Tem que botar água sanitária junto. Mas a água sanitária pode ser que boa, IP, ou aquela mais baratinha que sai do... Cândida. Depende do estado que você... Tubarão é baratinho. Pega aquela do vendedor ambulante, aquele cara que passa o caminhão, aquele tudo que mexe com outros limpeza, que é tudo o mesmo produto. É, que vem na garrafa PET. É, é o mesmo produto, só muda o perfume. Tu bota na testa, a criança vai lá e toma achando que é Coca-Cola, que é Fanta. Até que suco. Olha, sob a orientação do meu advogado aqui presente, quero deixar claro que isso é uma piada. Nós dois estamos recomendando que ninguém tome água sanitária, tá? Por favor, como não? Bota um copinho de licor de gin. Não, eu recomendo, gente. Bota um copinho de licor de gin, uma fatia de limão siciliano, um raminho de alecrim e uns grãozinhos de zimbro. E própolis. Põe própolis também. Pronto. Própolis não. Própolis é de manhã com limão. Para aumentar a imunidade. Deixar bem claro que, ao contrário do Trump, eu não recomendo que ninguém beba água sanitária. Ele recomenda. Dosagem, né? O Trump é sério? Ele fez isso? Ele foi, Trump. Sim, do TV foi. Sério? Água sanitária direto na veia do pessoal para limpar do coluna. Teve gente que... Eu tô destruindo as minhas máscaras com água sanitária e ele tá mandando o povo tomar? Foi, ele mandou tomar. Não é quem mandou tomar, ele fez um comentário de que, então por que não injetam, né? Não, aí teve uns papos. Já que ele mata, já que a água sanitária mata o vírus, por que as pessoas não tomam? Porque aí poderia matar o vírus. Ele sugeriu algo assim. E as pessoas têm uma boa lógica. E as pessoas tomaram porque ele é o Trump. É, o Trump falou, tô falando. Nos Estados Unidos, a gente sabe que o QI do povo lá é elevadinho. É muito equivalente com o daqui, né? Porque o jumento aqui balançou a caixinha de cloroquina, saiu tudo muito. Eu quero te dizer que Barra da Tijuca, em Estados Unidos, o QI é ali, ó. Ah, é pau a pau. É pau a pau. Oh. Aqui só faltou o cara fazer um combo, né? Cloroquina e nióbio, né? Você pega de nióbio. Ah, peraí, mas me diz uma coisa. Então aquela cloroquina toda que os Estados Unidos mandou pra gente foi. Vai junto com um carregamento de VHS. Foi descarte, também. Foi descarte. Não, vai chegar 2 milhões de cloroquina, mais uns VHS, uns Betamax. Vão pegar os comprimidos e fazer supositório pra poder ter melhor absorção. Melhor absorção. Eu vou parar de usar máscara e vou tomar só água tônica na rua agora. Eu acho que resolve, Se você tiver, você tomar junto o gin, aí você fica com aquele bafo, você expulsa, entendeu? Você então, tá fora a cara do vírus. Gin não dá bafo. Por exemplo, agora eu tô com bafo de bruxa. Gin não dá bafo nenhum. Não sei. Não tem informação de estado sobre isso, não. Gente, eu não sei porquê, mas eu tô com gosto de carnaval na boca. Tá me dando até uma... Eu acho que é desde a penúltima live. Eu acho que é retrogosto da última live. Eu acho que esse assunto podia morrer. Então vamos falar, não da última live, mas da última sexta-feira, que a gente era fazer live e não fez, que foi Dia dos Namorados, que era Dia dos Namorados, era todo mundo, teoricamente. Até né? Que não fez, mas não foi com o Mussum? Não, eu falei, na... o Mussum foi anterior. Na semana passada. Aí veio o Dia dos Namorados, ninguém tava afim de gravar porra nenhuma. O que que eu fiz no Dia dos Namorados? Eu ia perguntar, essa era o tema. Eu falei, pro teu marido, porra. O que é que você fez no Dia dos Namorados? Eu dei, obviamente eu dei, porque é dia da, né? Tem os dias. É aquela anual, exato. Né? A gente tem o aniversário, o carnaval, aniversário de casamento, vale. Aniversário de namoro, aniversário do cônjuge, dia dos namorados. Tem os dias. A tabela de posições e data, né? O que pode e o que não quando pode. Vem a carro data, novo. Né? É. É aquela coisa assim, né? Sexo oral, não. Só no ano novo. Esse negócio do carro. Só no ano novo. Não, mas ó, se você dá um carro novo, você merece um boquete. Eu acho o mínimo. Carro novo merece. Carro novo, tu merece um boquete mais um monte de coisa. Eu acho. Mas o carro não era Deus meu, é pra família, então não rolou nada. Não, não. Mais uma live correndo perigo, senhor. A pessoa que ganha um carro novo tem que pelo menos retribuir. Eu concordo, valeu. Tá tudo bem. E eu quero falar que eu fiquei muito linda dentro do carro. Eu tenho certeza disso. Mas peraí, eu quero voltar no assunto. Carlos Júnior, o que é que você fez no Dia dos Namorados, Carlos Júnior? Qual foi o seu programa? Ele fez boquete pra ganhar um carro novo. Ele tentou ganhar um carro novo, mas ele fez boquete pra ganhar um carro novo. Me conta, Júnior, o que você fez? Cuidei de Catarina. Esse é o seu presente, foi isso? Gente, deu uma travada agora na minha mente. Cuidei de Catarina. Meu Deus, quem será que é de Santa Catarina que ele tá lá cuidando? Nossa, Valena, você já tá muito louca, realmente. Cara, deu uma travada agora. Mas, Júnior, para, Júnior. Não rolou nenhum jantarzinho romântico, uma coisa assim. Não precisa falar que você transou, rapaz. Não. Tá tudo bem. Eu sei que só é a Valena nesse nível de desapego, assim. Tu não precisa falar que transou, porque a gente sabe que quando se tem criança pequena em casa, não se transa antes de 2 anos. Então pois tá mentindo pra gente. Tá iludido. Não, não, eu não tô perguntando, Júnior. De vez em quando, Eduardo Salles, não dá nem pra lavar a louça, Eduardo Salles. Porque a bichinha chora e quer atenção, você não tá entendendo. Não, não é assim, é criança pequena. Aham. Não é que nem tem gatos. Entendi. Pós-bebê é só depois de 2 anos. Entendi. Às vezes só aos 15. Você não vai pra cama nem pra dormir, quem dirá pra outras coisas. Às vezes só aos 15. Ou aos 20. É, dependendo do grude da mãe com a criança. Quando aqui a criança chora, a mãe chora, todo mundo tá chorando. Daqui a pouco eu vou estar chorando também por essa situação que tô. Eu já entendi que o Dia dos Namorados foi muito bom, já entendi. Flávio Soares, e o seu Dia dos Namorados, cara? O que é que você fez aí, diferente? Como é que foi essa sua noite? Emocionante. Deitei e dormi, cara. Você dormiu? Nós deitamos e dormimos. Uma semana de merda. Na quarentena, todo mundo preso, nós dormimos. É. Não teve nenhum jantar especial, um presente, Não precisa, de novo, não precisa transar, gente. É só falar assim, nossa. Não, presente sim. Veio uma sexta de café da manhã. Mesmo porque Dia dos Namorados é até pecado transar. Namorado é gente não casada. E gente não casada não pode fazer sexo. Damares disse. Damares nosso presidente é evangélico. Pera aí. Balena, segura a sua fervorosa. Essa religião fervorosa aí, que o Flávio tá abrindo o coração pra gente aqui. Que realmente foi aniversário de casamento. E depois Dias Namorados. Você não tem idade pra dar 2 elogias seguidas. Isso é evidente. Então, se transou em um dia, não transou em outro. Esse compacto. E eu é que acabo com as lives. Você não tem idade. Não me meça pela régua que você se mete. Não entre nessa. Não vá por esse caminho. Depois dos 45, Flávio. Você vai se arrepender. Tipo assim, no máximo 2 por mês, Flávio. Não tem que ter tempo de recuperação, Flávio. Não vá por esse caminho. Olha só, estatisticamente. Você vai ficar feio com você, não sabe. Não nessa que você se mete. Maior de 40 anos tem 50% de risco de ter problemas de ejaculação precoce e ereção. Eu vi isso numa propaganda. Eu vi isso no comercial. Medical Boston, como é que é aquele? Medical Boston, não, Boston Medical Club. Boston Medical Club. Eu vou te falar eu acho legal. Vocês três aí briguem, vem pelo outro. Eu acho legal a propaganda do Boston, que ele fala assim: salas de espera individual. Pro outro. A pessoa não é aquele ali, é Boston. Você chega vendado para não ver os outros clientes. Cara, são individuais. Para você não ver que o seu amigo é grossa. Imagina a recepção do Boston Medical Group, né? Tem um monte de cara olhando pro chão, né? Os caras olhando pro chão, ele tá com o enfiando a cara no livro, né? No jornal. Né? O senhor vem ver isso, cara. Não, não, eu tô acompanhando o meu amigo. O meu cada... pai tá ali no box ali. Cada um escolhe um codinome, né? Sim, não, ninguém dá o um nome verdadeiro, né? Ninguém dava, os consultores estão acompanhando alguém. Se eu fosse, eu ia com a malinha na mão e um crachá, pra ninguém pensar que eu era representante do laboratório. Entrava puxando a Catarina, né? É. Entrava lá com a sacolinha na mão, assim, sei lá, pegava a sacola da Xê. Eu ia ficar, invadir a sala individual do outro pedaço. Mas o senhor fala o quê? O senhor é broxa ou é ejaculação precoce? Só pra gente pra não, começar senhor, o assunto, não, né? Não, senhor, eu só vim trazer os remédios, eu só vim trazer a amostra grátis, é só isso. Porque a gente tá... Cara, virar pra mim. Grupos, né? O pessoal chega na recepção. O senhor, o pau não sobe, o senhor goza rápido. O pau não sobe à direita, ejaculação precoce. O pau não sobe à direita, esquerda. O senhor, não, o Paulo tá subindo, toda, tá gozando rápido, o senhor do Uber, só vim deixar o almoço de vocês. Porque toda sala de espera tem a conversa sobre as doenças, né? Uhum. Então todo mundo básico, quer ter a doença pior, né? E a pessoa sempre quer ter a doença pior que o outro. Cria muito a sala de espera do Boston. Imagina, né, conversa com os caras. O que é? São Paulo não sabe, eu também lá. Ah, mas olha isso aqui, ó. O cara vai baixar umas casas e fala, veja isso aqui, ó. Olha, ele não sobe agora, mas ele subia. Nesse momento que o Jabu tinha que estar aqui pra dizer isso pra gente, não tá aí. O Jabu saiu. É porque assim, a gente começou a falar sobre ficar broxa, aí o Jabu ficou com vergonha e saiu. Porque ele sabia que ia sobrar pra ele, entendeu? Ele pulou fora do negócio. Não, mas... Ele ficou nervoso. É, mas Tapioca, me conte você, cara. Seu dia dos namorados, o que, é que você fez, bicho? Pô, sabe que é aqui de casa? Tá... Ele jogou canastra pro sogro. Pra galera, né? Ele jogou canastra pro sogro. No Boston Medical Group, no setor de Salvador. Não. Eu sou o último romântico, eu comprei uma caixa de chocolate com ursinho ainda. Oi, meu Deus! Foi. E a gente comprei um espumante e a gente fez um jantar com sushi e tudo. Aí teve que vir duas barcas, né? Uma pra gente e outra pra dividir com a galera, porque foi um dia dos namorados, jantar dos namorados a cinco. Que romântico! É quase uma furuba! É quase uma furuba familiar! Chega assim pra barca, né? Clube, essa aqui é pra nós. Aí a outra que joga na direção da sala. Como é isso, filha da puta? Você correndo dois pra o quarto. Não, o pior, Flávio, imagina a cena. Todo mundo sentado em volta da mesa. Aí Tapioca resolve começar a esfregar o pé no pé de Rubiane, né? Aquela coisa meio assim de começar... E esfrega na sogra! Pega no pai, né? O pai, porra, filho, para com isso, cara. Ele vai passar a mão nas pernas de Rubi, botar a mão na perna do pai, já pensou lá. Nossa, tá doido. Nossa, Rubi, como tu tá peluda. É quarentena, né? Quarentena. Tamo tudo. É, entendi. Mas e aí, Vini, você pegou as barcas, e aí? Foi isso? Jogou um pro bolo, outro acertou? Nossa, foi isso. Foi. Como ele jogou lá no meio do quintal, é o que eu falei, cunhada. Ele me jogou e puxou a Ruby assim pro negócio. Corre, enquanto eles estão comendo. Entendi. Jantar romântico assim, realmente é complicado. É, não rola. Então vamos lá, Valena, você que é a última romântica, Valena, o que, é que você fez na... Eu vou falar só uma coisa, eu tenho uma filha de 15 anos que fica conversando com os amigos até as 3 da manhã. E? Entendi. E daí, meu filho, tu não consegue fazer absolutamente nada, porque a guria ela não tem um ouvido, ela tem uma parabólica. Ah, mas aí... O que você fez no dia dos namorados? Eu continuo agradecendo o carro. Eu fiquei vendo televisão. Aí você fala pra ela o seguinte, eu não vou pagar pra esse gol, o problema é seu, vá dormir. Daqui esse telefone. Quem paga o seu acesso à internet, não vou pagar mais. Desliga o roteador, pô. Ah, é, mano. Eu acho não, que você tá vacilando. Eu fiz o que se faz no dia dos namorados. Não se dá porque é pecado. Só se dá depois de casado. Eu sei que no dia do namorado ela manda mensagem no grupo pra pregão dizendo assim: é. Né, hoje vai. Como hoje é dia de bater na porta com marreta, sei lá. Eu falei, gente. Eu falei. Foi. Foi gente, que violência. O Jason manda. Aí uma ficou pra ela. O Paulo falou: pô, olha, são 11 horas. Eu, se fosse você, ia dormir, viu? Olha, o negócio é o seguinte: vai botar papai e mamãe, vão transar. Ou você vai dormir, eu ouvi tudo. É. Escorre. Ô, Clara, das duas, uma. Ou tu dorme ou tu escuta. O que é que tu quer? É. O que que você prefere? O que que vou traumatizar? Não, mesmo? Vou morder o travesseiro, se foda. As paredes aqui são finas, ô. São poucas as datas. Não, isso aí Bêbado tá falando só porque era dia dos namorados. E o marido dela falou: hoje é dia da namorada. Dia da mulher foi em março. Não me cobre nada. Não, eu ganhei presente. Não, eu não ganhei presente dia dos namorados. Mas eu também não comprei presente dia dos namorados. Mas ganhou um carro. Não é meu, é da família, né? Ah, não. Tá. Não conta. Não venha com essa, não. Aí a gente já estabeleceu mais cedo que. É, isso não é desculpa, porque eu também comi chocolate de rubi. Exatamente. Na verdade, todo mundo comeu. Ah, para! Aqui, a frase foi: meu Deus, hoje tem botinada na porta. Foi isso? Não. Mas foi essa frase. Não, mas foi por causa da live. Do dia dos namorados, teve live dia 12 de junho? Não, mas tinha alguma coisa com política. É, com certeza. Tô comendo esse H. Ó, o Belote, também conhecido como aquele que nunca brocha. Inclusive, Belote, você que tá assistindo a gente aqui ao vivo, se você quiser vir dar o seu depoimento, por favor, eu te mando o link pelo Hangout, você me contar como é essa vida, como é que nunca brochou. Eu fiz ele... uma tatuagem. Peraí. O Belote, ele comentou... O Belote comentou aqui no chat, dizendo que filho adolescente fica até altas horas da madrugada, tem uma grande vantagem, que gera manhãs mais tranquilas. Não, tô sabendo, Belote, tô sabendo. Eu fiz uma tatuagem pro seu marido. Foi o presente que eu dei pra ele, dia dos namorados. Foi, mostra aí. É, com a tatuagem. É, tá no lugar que a gente pode ver a tatuagem? Ah, tá. O que é que tá escrito? Uau. Não dá pra ver. O que é que tá escrito? É uma onda, gente. É uma onda. Ele não te levou pra praia e falou, começou a cantar como uma onda no mar. Eu pensei que ele cantou. Onda, ele cantou onda, olha a onda. Ele cantou a música do Armandinho. Sem zoeira agora, porque ficou aparecendo as carinhas aqui bem na frente. Levanta um pouco, assim. Não, levanta você. Não, você tem que ficar. Aí, pronto, entendi. Ah, tá. Ah, bonita a onda. Tem essa. Ele tá querendo que você pague feitiço pra poder aumentar o coro. É, a Didi. Ah, essa aqui era pra colocar o rosto, precisa ler e você não colocou. Sim. Tem essa que não dá pra ler. Não dá nem pra ver também. Mas é a letra da Clara. Tá. Tá bom, não é pra vocês verem mesmo? É, tô tudo bem, tá tranquilo. Então aí ele fez o negócio e aí contou pra você que o Deus te desenhou, ele tava namorando, hein? Era essa tava música. Namorando, deu com as tuas costas na pedra, foi assim. A música do Armandinho é muito delicada. Vocês nunca ouviram essa música do Armandinho? Eu nunca. Ele quer levar a guria pra uma pedra para fazer amor com a menina na praia. Agora tu imagina tu com as costas numa pedra na praia. Ele não gosta da menina. É difícil. Na verdade, falar que você gosta de fazer... Na praia você nunca faz amor, você sempre se esfola. É só isso que acontece. É, se esfola, realmente. Dudu é a palavra. E sai com areia em tudo que é lugar. Não, fora atenção, porque tem sempre algum greteiro, né? Vai ter sempre alguém olhando. Algum greteiro. Nossa, essa frase foi maravilhosa. Fica vendo pela greta. Ah, é, não entendi. O Dudu ele só tem uma mente maliciosa. Não, eu não entendi que era outra coisa, não. Só é que eu não ouvi a expressão greteiro. Foi só isso, tudo bem. Tapioca, você ia contar alguma coisa quando falou de transar na praia, o que era? Eu transei na praia? Tapioca ia contar alguma coisa. Calma, Eva, nem tudo sobre você. Calma, relaxa. Não, eu não transei na praia nunca, por isso que eu levei um susto. Respire. Eu falei que eu, como baiano, pra mim, Armandinho é um outro cara. É verdade, Armandinho todo mundo. Cara, eu vou te falar que eu, como Catarina, eu prefiro o Armandinho aí da Bahia. Muito bom, velho. Muito bom. O cara tocando chorinho na guitarra baiana, que é aquilo. Porque o Armandinho daqui, que nem daqui é insuportável. É, eu não sei exatamente quem é esse Armandinho que você tá falando, não, mas tá. Tu não conhece o Armandinho, o cantor gaúcho que mora em Santa Catarina, que toca reggae? Spotify. Depois que expulsaram pra brigar do Spotify, eu não volto do Spotify nunca mais. Mas já voltou. Já voltou. Ah, já voltou. Voltou? É. Vamos, mas eles vão tirar de novo. Então é mentira, eu volto, Spotify, eu volto pra você, eu te amo. Eu te amo, Eu mandei o link pra você e falei, olha, a gente tá de volta, todos os programas. É mesmo, pior que você mandou isso, né? Mandei, pô, tem um Tapioca, o Tapioca tem um cliente do Boston American Club, Medical Club, que trabalha no Spotify. Entendi. Daí ele trocou medicamentos pela volta do Papo de Gordo. Entendi. Então aí... batendo papo na sala de espera, né? Aí eu falei assim, é aquela fala que o que funciona pra você? Eu ouço música, eu falei, rapaz, tem um podcast Papo de Gordo que é batata, velho. É ouvir o negócio é... pau. É ouvir levantar. É uma coisa impressionante. Imagina a conversa. Tem uma tal de Obalei, na hora que a voz dela, velho, canta qualquer um. Aquela voz de taquara rachada de Obalena. Imagina essa conversa. Oh, aí, cara, diz aí, Tapioca, além de brocha, o que mais você é? Ah, eu sou podcaster também. Eu sou podcaster também. O que é que tu faz da vida? Eu sou médico, podcaster e brocha. É só isso, até umas três folhas de currículo, pô. Bom, eu sou brocha, por isso eu sou médico e podcaster também, né? Que tem tempo livre. Pode ser. Não. O podcaster não deixa. Ser podcaster não deixa ninguém brocha, não. Fale por vocês. Fale por vocês. Que a Rubiane não tá assistindo pra botar aí no. Ela tá assistindo, ela comentou ela agora há pouco aqui. Só não chegou na parte. Diz que Rubiane, eu não sou brocha. Ela acabou de comentar Rubiane, concordando. Rubiane, vem mentir que o Tapioca precisa de ajuda. Tapioca está fragilizado. Rubiane falou assim: olha, realmente. Ô, Tapioca, ele... mas fala uma coisa: é tudo padronizado no Boston Medical Club? Sei, mas. Como é que a sala é de vidro individual, Tapioca? A sala é de vidro fumê, com a luz escura pra não refletir, pra não aparecer quem tá fora, sim? Gente, uma vez eu pesquisei no Google alguma coisa do Boston Medical Group pra fazer alguma piada, alguma coisa, pra pegar uma foto, gritar. Pesquisou com... Aumente seu pênis, enlarge o pênis. Já comecei a receber e-mail. Essa é a história, né? Nessa sala são individualizadas. Você pode receber e-mail. Estamos sentindo a sua falta, Vinícius. Gente, vocês acham que ninguém espia a sala do outro? Rubi, a gente tá falando que o Tapioca frequenta o Boston American Medical Club. É verdade ou mentira? Não precisa nem falar se frequenta ou não, é só comentar sobre as brochadas dele, tá tudo bem. Não precisa falar que ele é sócio platino. É só confirmar que. Ele tem o elo já, já tem o cartão black, né? Vamos jogar eu nunca e falar assim: eu nunca fui no Boston Medical Group. Vigo Itaú. Enfim, um fundinho na boca e vai derrubando, né? Aquela que bairrozão de chope. Será que no Boston Medical Club eles dissolvem Viagra na água? Não, eles borrifam. Aquele negócio automático. Aquele negócio de avião. Baixa as calças, por favor. A Nayara Bacan tá falando aqui no chat que ela quer uma live com a esposa de Tapioca junto pra poder defender ou acusar, né? Nossa, imagina a Ruby toda constrangida falando não, eu não acho não, que é isso. É pra dizer que não, né, amor? Não. A Ruby falou que não acredita, só se for escondido. Mas ela botou um emoji de diabo. Aí eu não entendi o que ela quer dizer. Tapioca, eu não entendi o que ela quis dizer. Eu achei que ela tava dormindo já, com o celular na mão. O Tapioca, eu acho só escondido. Imagina uma manhã qualquer, né, na casa do Tapioca, né? O Bia lá. Vinícius, o que você tá fazendo aí? Broxando, amor. Gente, a gente não ia falar do Queiroz, falar do Bolsonaro. Eu fui com a perna do coração. E Rubiane, por que você bota a camisa laranja? Porque o tema é laranja. É que laranja, na verdade, é o dia. É bom pra adolescência, não é isso? É a base do Boston Medical Group, tem a essência de laranja. Você pode comprar lá pílulas. Tem a pílula azul e tem a pílula laranja. A pílula laranja. E a laranja, ela além de deixar de pau duro, ainda te deixa com aquele sabor cítrico. É isso. Eu tenho que deixar um gato sair aqui, peraí. Tá bom. Sabe o que eu tô pensando, velho? Eu fiquei aqui, pô, imagina ter aquele borrifador, né? Automático. O velhinho debaixo do borrifador cheirando o negócio. Mas não tem aquele de bombinha? Não tem aquela prótese peneira que é uma bombinha? Tem, de bombinha, tem a que fica direto, né? Tem, eu tenho um comendador que era meio dono aqui da cidade, ele usava aquela antiga que ficava direto. Eu sei essa história desde que eu tava no Jardim de Infância. Então vamos lá, agora conte a história do Jardim de Infância aí. O comendador pirocudo, é isso? O cara, ele era dono da cidade e conta a lenda que ele tinha uma prótese peniana daquela que antigona, né? Que fica sempre duro, tu só molda. Não deve coração. Ser confortável. O cara que usa uma prótese dessa, né? Que tá ereto o tempo todo. Que é complicado você urinar com o pênis ereto, né? Sim. Todo homem sabe disso, né? Tem gente que já queimou a lâmpada, né? Acontece. Aí o Batata cuspiu ali agora. Acontece. Pô, esse cara vai fazer xixi toda vez, velho. Mas é que tá. Mas ele pode botar pra baixo? Ele vira, né? Ele torce. Mas assim, o doutor Tapioca, mas aí não vai ser o corpo cavernoso que vai estar cheio de sangue. Vai ser um bastão de silicone que vai estar lá segurando a ereção dele, entendeu? Então não vai estar apertado. Pra dobrar, né? Não importa o prazer. O que importa é o pinto duro. É assim que funciona a mente masculina. Não sei. O Eduardo Rocha está comentando aqui no chat. Primeiro perguntando se o Papo de Gordo, em vez de acabar, migrou de plataforma. Não. A gente acabou. Não, a gente acabou. A gente só tá de quarentena. Você tá vindo, não existe. Você tá tomando ácido. Para de tomar LSD. Você tá fumando aquele cigarrinho da Yuba lá, o Gudan. Isso aqui é uma o Gudan live, Nacional. E a outra coisa, ele perguntou se essa aí é a famosa árvore da Elba. Não, esse aqui é o laranjal. Isso aqui é um pé de acerola. Apelidada de Queiroz, não é isso? O nome da sua árvore? Queiroz, ela está decorada. Inclusive, vou manter isso até o meu aniversário, quarta-feira. É difícil acompanhar, né? Tô vendo aqui o Mário Frias é o novo secretário de Cultura do governo Bolsonaro. Mas isso tinha sido resolvido antes. É. Mas ele já estava sendo cotado, já não tem fala. Mas ele estava sendo cotado, mas ninguém vai falar. Cara, como é que eu não... Aí agora que tá estourando merda pra tudo que eu tenho, ó, efetivamos o Mário Frias. Gente, como é que eu não consegui uma vaga nesse governo ainda? Tá bom, enquanto eu estou cagando aqui, ó. Você quer uma vaga? É fácil, Valena. Já falamos sobre isso. O Ministério da Educação tá vazio, é sua chance. É a minha chance, eu vou pegar o Ministério da Educação. Não, mas o negócio é que eu sou comunista, acredito em Paulo Freire, não ia dar certo. Você não acredita em Paulo Freire, que você não é comunista, que você não sabe ler, não sabe escrever e não sabe fazer conta. Eu vou perguntar se o Paulo Freire não é aquele homem que escreveu o Diário do Mago. É esse mesmo. E, sabe, nesses momentos, assim, quando a gente chega aqui a 40 pessoas tirando a gente ao mesmo tempo, que eu sinto uma certa vergonha do nível de desconhecimento que nós temos sobre informações tão simples assim. Todo mundo sabe que o Paulo Freire é aquele cara que foi candidato a presidente na eleição lá que tinha o Ulisses Guimarães. Exatamente. Que tinha o Bote Ferro. Ele, inclusive, usava a mesma barba do Oséias. Oséias? Enéias? Oséias, jogador de futebol. Do Palmeiras, que tinha umas tranças, tá grosso pra caralho. Nossa, gente, eu tenho que falar pra vocês. Também, né? Mas olha aqui, ó, eu posso ser ministra da Educação e da parte social, porque eu acabei de ler Dom Casmurro. Eu cheguei à conclusão que Capitu nunca corneou Dom Casmurro, que ele tinha um tesão no amigo dele. Não, aí já não pode, Ilva. Aí já não pode. Já tá falando que o Casmurro é viado, não. Aí já não pode. É muito complexo. O marido da Iracema, o português da Iracema, também tinha um tesão lá no índio. Não, mas não pode. Aí não pode. Olha você tudo bem lá. Olha você indo com as suas ideologias esquerdistas gaysistas. Não pode. Não pode. Você pisa no Planalto, pega fogo, não. Ah, Pedro, falando em Planalto pegando fogo, o Fome Soares, eu queria lhe dar os parabéns. Porque você, essa semana, você teve que fazer, tipo assim, umas 4 ou 5 tirinhas em 24 horas pra dar vazão à quantidade de merda que aconteceu ao mesmo tempo, né? Caralho, foi muito louco. Ele tinha acabado de lançar uma tirinha que era maravilhosa no contexto. Aí, 6 horas da manhã, que Heróis é preso. Lá vai o Flávio pra prancheta da semana. Muda tudo, mas consegui manter a outra chat, mas é. Isso é pra mostrar como eu sou foda ainda. Só, gente, tem campanha não, na porta. O Flávio, cara. acesse lá, tô precisando de pagar os boletos. Como é que funciona, Flávio? Você. Peraí. Vamos fazer o jabá do Flávio, que ele merece, velho. Ele merece. Ele tá trabalhando direitinho. Pela primeira vez na vida, eu vejo o Flávio trabalhar direitinho. 60 e tantas tiras, charges feitas desde o começo da pandemia. Então vamos lá. O Flávio, ele criou um Apoia-se. Qual é o endereço do seu Apoia-se, Flávio? Apoia-se. apoia.se/shortcuts. Pronto. Puta, tu bota nome em inglês pra fuder o podcast, né? Vai tomar no cu. Shortcuts. Pô, escreve aí no papel pra botar pro Nenhum. É, bota de papel assim, apoia-se. Shortcut. Caralho. E aí o Flávio, ele criou esse apoia-se. E agora você pode chegar lá, você acessa esse negócio, você coloca lá um valor pra você ficar pagando recorrentemente, ou apenas pra dar um. Pra ajudar a comprar a cesta básica do mês, entendeu? Pra que o Flávio continue. Por R$5 por mês, você ajuda o Flávio Soares a continuar produzindo material de qualidade. Para ridicularizar esse governo maravilhoso que a gente tem hoje, entendeu? E o Flávio, ele não falhou, ele continua todo dia, tá saindo lá uma tirinha nova. Agora, de segunda a sexta, olha, tá aqui, ó. Pronto. apoia.se/shortcuts, muito bem. Então, apoia.se, senão a pessoa vai colocar C. É, S-E. Escreve, Dudu, escreve, Dudu. Apoia-se. Ponto Shortcuts, tem jabá do Flávio feito, e nas redes sociais que ele posta isso tudo, no Instagram, no Facebook e tal, e aí... É, só me seguir. Só seguir o Flávio Soares lá, que você acha... Arroba real, real Flávio Soares, né? Como é? Flávio Real. Eu tive que colocar isso, porque o meu antigo foi hackeado. Eu perdi o meu perfil antigo. Ai, gente, que coisa mais chique ser hackeado no Twitter. Tu não é ninguém, mas tu é hackeado. Pois é, foi o que eu pensei também, foi, mas caralho, com tanto perfil bom, hackearam. Não, na real, eu acho pior a foto que a Elma, ela é real. Eu vou continuar assim, várias Elmas no mundo, né? Não, real, Elma, e tem outra coisa atrás que eu nunca lembro. É real, Elma, Tribulus em Bituba, que é o nome de um lagarto que só tem aqui. Pra quê? Não se sabe. Tem outra coisa atrás que eu nunca lembro. Eu não lembro da sua senha do Twitter, Dudu tem que lembrar toda vez. Nunca lembro da minha senha do Twitter, Dudu tem que me lembrar sempre. Todo programa tem que lembrar isso pra você. E o pior é que o Dudu não sabe. Eu não sei, mas eu falo com tanta convicção que você acredita que eu sei. Que no final é isso, você precisa saber a resposta. Basta falar. E pior é que no final o que tu fala tá certo. Tá vendo? Você tá vendo só? Fala de forma convicta. Você tá vendo só? A vida é assim, Valéria. A gente faz esse tipo de coisa mesmo, hein? A vida é uma caixinha de surpresas, né, Eduardo? É essa vadia. A vida é uma vadia, gente. Rapaz, aquele episódio foi massa. Qual episódio? Esse da vida. A vida é uma vadia. Você fez episódio sobre a vida? Eu participei? Ah, eu falei, eu não sei. Você tá muito tempo no papo de gordura, mas não sei, Okay. Eu participei, não lembro. Participou. Não, se o Octoque participou, eu não participei, porque eu sempre fugia quando tinha convidado. Eu tinha vergonha. Mas o Octoque não é convidado, meu. O Octoque é de casa. Tá doido. Não, pra mim era convidado. Aberta, eu não. O Octoque tá na mesma categoria do Jabu, que a gente chama quando tá faltando alguém, entendeu? Mas cadê o Jabu? Ele foi embora? Por quê? Falou de palmolência, ele saiu. Vocês começaram a falar que ele tava broxa, aí ele saiu, caiu. Gente. Mas, gente, ser broxa não é problema. Acontece com todo mundo, acontece com mulher também. Oi? A mulher pode fingir, né? Não, mas quando tá broxa, não dá pra fingir. Ah, finge que broxou, porra. Não é finge que broxou. Broxa. Tá bom. Aí não dá pra, não dá pra não fingir. Mulher seca. É que nem dry martini. Eu acho que eu perdi umas 20 seguidoras agora. Eu tô tentando imaginar uma coisa que seque. Que não seja dry martini. Farinha. Farinha seca. É bastante a boca de farofa. É a mesma sensação. Tapioca caiu. A Rubiane derrubou um tapioca chapa agora. A Rubiane desceu pra encher de pomada. Eu perdi algumas seguidoras, pronto. Agora foi chinelada no seu lado, tapioca. Derrubaram, velho. A Rubiane desceu pra sentar a mão no olho do tapioca. Me derrubaram, violentamente. Não, vai ser falso médico canto. Rolou um brute force agora em cima de tapioca. Gente, o Google me... Eu sou contra a censura, tá? Eu sou contra. Censura? Não, a partir do... O que o tapioca falou não tinha nada demais, tadinho. Ele foi um gentleman, assim, ele falou só dando dicas de bebida. É, Martini até molhado, nem é seco. O que tinha simples monte de Ah, meu Deus. Ô, Carlos Júnior, me salva aí, Carlos Júnior. Vou tentar tirar essa sua de maluca da maneira. Puxa um tema, Carlos Júnior, qualquer coisa, por favor. Cara, o abraço docemente constrangido do nosso presidente. Ao abraço, a ser abraçada por Weintraub. Que abraço foi aquele? O conjunto todo é sensacional. O cara abraçou ele assim, ó, e ele ficou assim. Não, cara, depois daquele abraço, eu só posso crer que o Weintraub tem um sextape do Bolsonaro, cara. Só pode ser. Entendeu? Não. O Júnior, vamos falar uma coisa. Agora você está sendo leviano. Então você está dizendo o abraço do Weintraub do Bolsonaro. Não. Isso daí é leviandade sua. O Weintraub foi muito claro. Ele falou: um abracinho. É verdade, foi um diminutivo ainda. Foi um abracinho. Ele falou assim: presidente, posso pedir um favor? Aí o Bolsonaro foi lá, foi fazer um discurso, ia pra encerrar, falou: não, presidente, o meu favor, posso de um favor? Aí o Bolsonaro: pode, assim, um abracinho, assim, bem pequenininho, um abracinho, Nossa. Meu Deus, a Rubiane cochilou no meio do nosso programa. Essa foi a desculpa que ela deu, essa foi a desculpa, Valena, que ela não queria entregar o marido. A Rubiane cochilou assistindo Vingadores, a Era de Ultron, explodiu coisa na tela, zoada pra caramba, e ela dormindo, cochilando. Não, tá perdoada. Eu gostei muito hoje do que o Abraham falou, ele disse no Twitter: aviso a tigrada, usou crase corretamente. Parabéns. É aos gatos angorá, governo bem docinho, entre parênteses. Estou saindo do Brasil o mais rápido possível, entre parênteses, poucos dias. A gente sabe que é cagaço de ser preso. Não quero brigar, em letra maiúscula. Quero ficar quieto, me deixem em paz. Porém, não me provoque. Eu achei assim... macho. Machinho, menino, não é? Não é machinho? Falei de teclado. Eu achei que ele botou o bis branco dele pra brigar assim, sabe? Bis branco, né? Coisa de louco. Não, mas ó, o abraço que ele deu no Bolsonaro é aquele abraço que todo mundo que tem irmão aqui já passou por isso. É quando você briga com seu irmão, saíram na porrada. Abraço, e aí irmão. Seu pai e sua mãe te obrigam. Agora abraça pra fazer as pazes. É você aquela coisa. Um abraço sincero, amoroso. Foi vergonhoso. Foi muito vergonhoso. O gato do Flávio foi embora e voltou. Ele tá na bateria. Eu acho que é assim mesmo. A gente falou que o seu gato primeiro pediu pra sair e agora ele pediu pra voltar. É o outro gato. Agora. Ah, tá. Entendi. Sobre o ministro de educação, eu tenho muito medo que você vai ver. Ah, o que vai vir é o maluco lá, que o outro maluco colombiano tinha colocado lá, que é o outro lavista maluco. É outro lavista maluco, burro pra caralho. Aquele que tem o blog? Todos eles têm blog. Eu tenho blog com 4 seguidores, eu posso ser ministra, Bolsonaro, olha eu! Todos eles têm blog. Todos eles têm blog. Alguns têm blog e se chamam de jornalistas. Né? Não, estão sendo investigados e tal. Mas peraí, se você fosse convidada para ser ministro do governo Bolsonaro, você aceitaria? Na hora! Tu acha que eu ia perder de ver o que rola lá dentro? Sei que ele tá naquelas reuniões ministeriais. Cara, porque a Dilma tirava celular de mão de ministro e jogava na parede. Tá, a Dilma fazia isso. Eu queria ver o que o Bolsonaro faz numa reunião ministerial. Ele não faz porra nenhuma, com café. Deve ser só o que eles fazem. Deve medir piroca. Aí, certeza, alguém pega. Bota o pito na mesa, aí alguém pega uma régua e começa a medir. É isso, pô. Aqui tem 2,5. Um concurso de piroca. Aí, quando termina o concurso de piroca, quiser fazer concurso de punheta pra ver quem gosta mais longe. Dá caras. Gente, porque assim, sinceramente, vamos pensar. Os dois ministros, os ministros que estão saindo, são os ministros que têm fã clube maior que o do presidente. Por isso que eles estão saindo, eles não estão saindo por outra coisa. Ah, não, a batata do Weintraub assou no domingo passado, assou de vez no domingo passado. Quem estava segurando, o STF estava pressionando, estava pressionando, estava o Bolsonaro. Aí foi pra rua, o pessoal começou a gritar, vem Traube, vem Traube. E, tipo, também que eu não sei. Vem Traube. O negócio da metragem. Aquela chave foi perfeita, velho. E caiu por causa disso, na real, foi isso. Se não tivesse saído, apareceu demais. Oh, e os 300 de Brasília, hein? Os 300 de Brasília, que são na verdade 20. E que The Winter is Coming nesse momento. Cara, cara, é sensacional. É, não ouvi nada. O Estúdio I da Globo News, ouvindo aqui enquanto estou trabalhando de tarde. Cara, no dia que ela foi presa, bicho, eles não paravam de falar. Os 300. Como é que é, galera? Sarah Winter, a ativista líder dos 300, que são mais ou menos 30. Que são aproximadamente 30 pessoas. Eu acho justo, Eu não conseguia parar de ir toda vez que eles falam. Acho que eles falaram umas 10 vezes, bicho. Ela deve estar muito puta, porque daí agora o Queiroz foi preso e a prisão dela. A prisão dela já é, ela perdeu todo o foco. Ninguém se importa. Ninguém mais fala sobre isso. Ela é só mais uma lá dentro do presídio. Porque os caras estavam levando aquela teoria lá, que fazia todo sentido, né? Que com a prisão ela ganha relevância pra sair candidato a alguma merda, né? Tem lógica? Sim, claro que tem toda lógica. Tadinha. Tem muita lógica. O que eu achei sacanagem é que teve pessoal que fez charge dela e não poupou nem a raiz preta da mulher, né? Ah, eu sou um filho da puta, não posso fazer problema. Pior que o problema de raiz, aquele problema de raiz que ele tem. Caramba, Flávio Bate, ele não tá o Toblerone ainda, não, mas ele tá gordo, viu? Porra, é essa, bicho? Essa vida de São Paulo faz bem pro Bart. O Bart tá enorme de gordo. Nossa, tá. Tá tipo o Toblerone há 5 anos atrás, não. Vá. Toblerone. Mas o Bart é menor que o Toblerone. É, sim. Toblerone é um boizinho. O Bart tá mais gordo. Não, é bem menor essa bancada aí. Não. Também não exagera, né, Tapioca? Pelo amor de Deus. Não, esse gatinho ali atrás. Imagina essa porra deitada em cima de você de noite, você tentando se virar. Eu não preciso imaginar. Eu tenho um Toblerone com 10 quilos fazendo isso toda noite. Eu não preciso imaginar. Cara, o gato Flávio tá olhando justamente por um ponto lá atrás que não tem nada. Fantasma. É o espírito. Estado de medo de gato após essa merda. Fantasma. Olha lá. Ele sempre faz isso. O Bart sempre faz isso. Tem uma lagartixinha não ali? Um barato meio que é bater no outro gato. Tá vendo? Isso sempre faz essa mesma coisa e abaixa a cabeça. Ô, Flávio, foi hoje que apareceu, naquela parada lá de memórias do Facebook, do Instagram e tal, apareceu uma foto de um dia na tua casa, pouco depois que eu tava morando aí, acho que foi no dia, no final de semana que Mayra veio pra São Paulo, antes de se mudar para apartamento, que tinha vindo com o Toblerone já e tal, não sei o quê. E aí foi tipo um café da tarde que a gente fez na tua casa, que era aquela ainda da vila. Na vila, né? É. E aí aparece Toblerone na foto, assim. O Toblerone de, sei lá, 6 anos, 7 anos, 8 anos atrás. Cara, eu olhei para aquela foto, bicho, assim, parece que aquilo não é Toblerone, parece que Toblerone comeu aquele gato, entendeu? Aquele gato. E o Ali criou os peitos dele. Nossa senhora, velho. Meu Toblerone, daqui a pouco ele para de andar? Meu Deus do céu, não diga isso. Ele tava até aqui. Quantos anos tem o Toblerone? Ele é de 2011. 9 anos, faz 10 anos ano que vem. É, tem 10 anos. É. Não, gato dura até 20, né? Mais às vezes. Depende, o Miola durou uns 80. O Miola morreu com mais de 20. Ah, mas o Miola ele já tava pra morrer. Que nos 6 meses que eu morei, num mês que a gente morou na casa do Flávio com o Toblerone, o Miola ele sugou a alma de Toblerone e ganhou ali no mínimo mais uns 3 anos de vida. No mínimo, assim. Tanto que o Miola tinha um bigode. Os bigodes dele eram todos pretos. Ele era todo preto, inclusive os bigodes. A gente tinha um bigode branco só. No período que ele ficou com o bigode, o bigode ficou preto de novo. É. Sugou a alma. Sugou a alma do tubérculo. Isso que eu tenho medo de gato. Não tem. Você tem suas bucicas aí. Inclusive, a bucica se comportou bem na viagem de 16 horas até. Cara, a minha bucica é uma lady. É. Ela entra no carro, feita. Daí a gente para, ela desce, faz seu xixi, cocô, volta, come, né? Come a comida, não, que nem o cocô, come, volta pro carro, dorme, ela incomoda menos que a Clara. Mas é isso que eu ia falar, né? A Clara, pro outro lado, desce e caga o carro todo. Clara começa a resmungar quando a gente pega a Dutra e para quando a gente entra aqui no trevo de Nova Brasília. Mas é isso que adolescentes fazem, mano. Eles resmungam. Ah, é isso. Ah, gente, puta que pariu, gente. Você não era chata, você considera adolescente? Eu era uma esquisita. É, as fotos que você posta não dizem isso. Não. Mentira, eu tava bem bonitinho. Não, Epa, você postou lá outro dia. A tal da foto falou que ah, o carnaval que eu estava fantasiada de Dark. O que era aquilo, Valera? Dark. Você? Dark? É. Eu pensei em quatro letras, mas não eram D-A-R-K. Eu estava com maio de vinil, uma folhinha de renda. Você estava de Dark de novela da Globo. Exatamente, um coturno. Isso não é Dark. E você acha que aquilo ali era normal, que esquisita sua filha, que você não era esquisita. Não, eu era esquisita, minha filha é adolescente. Ah, diferente. Tá bom. Ah, é diferente. Eu tenho consciência. É, não sei. Não, cara, eu era muito esquisita. Mas eu era gente boa. Claro. Falou, eu era gente... Porra, Clara, foi fala da filha? Claro, apareceu aqui agora. Nossa, que pariu, gente. Ela abriu a janela assim... já começou a brigar agora. Velha da casa reclamar do barulho. É, então acho. Quando isso acontece é porque é o momento da gente acabar, entendeu? Porque os velhos estão reclamando. A Valdete tá reclamando que eu tô falando do alto. É, os velhos. Eu tenho que assistir a live do Amado Batista, então. Me dê licença. Não. Você tá vendo cada merda também? Tá... Não, vai ter que assistir. Live de quem? Do Amado Batista era de parar de tomar a pílula ou que ficava vendo pelo vidro da maternidade? O que importa? Você sofrendo a sorrir. Não faça a menor ideia. Para de tomar a pílula, não era Amado Batista. Princesa. Não. Adeus, adeus, não certo. Na minha alegria. Não tá pior que a minha discografia completa. Caralho. Ok. Sol vermelho é lindo demais. Eles tinham duas músicas. Duas pendrive nessas merdas. Gente, eu não aguento mais live. O Amado Batista. E o engraçado é que a live do Amado Batista foi às 22h45. Que horário de bosta. Mas, ó, amanhã, quer dizer, sábado, né, dia 20, vai ter live do Wesley Safadão com o Luan Santana, live de São João. Porra. Gente, sabe aquele negocinho de ver o sexo, trocar o sexo? Aquele negocinho que tava todo mundo fazendo essa semana no Facebook. É isso. Eu achei que eu fiquei a cara do meu irmão. O povo achou que eu fiquei a cara do Luan Santana. Não sei se me preocupo. Eu acho que você precisa trocar de irmão e de povo. É. E talvez de rosto também. Talvez tirar isso aqui também. Pode ser, pode ajudar também. Pode... Enfim, ó, eu. Se você gravava outro programa proibido que esse, você vai ganhar uma plástica. Eu acho que a gente tem que mudar de assunto. Eu acho que mais do que isso, Valera, a gente tem que se encaminhar pro encerramento desse programa, porque já é tarde, já tem uma hora e meia de papo aqui. O Tapioca que assistia a live do Amado Batista, o Júlio precisa dormir, que ele tem uma criança pequena, a velha, que é a filha da Elba, já bateu na janela ali falando que para de gritar, minha mãe, que eu quero dormir. Os gatos ali de Flávio já deram ordem preparar também. A gente vai pra cama, é diferente. Quem tem filho pequeno não dorme, a gente vai pra cama. É, ok. De qualquer maneira, então, agradeço nesse momento as 35 pessoas que estão assistindo a gente ao vivo até agora. Bem como a você que baixou esse podcast, que ouviu esse programa como podcast depois. Deixa aqui um abraço, um beijo no coração de todos. E voltamos, eu acho, que na próxima sexta-feira, para mais uma live do Papo de Gordo na quarentena. Gente, próxima sexta-feira é a live de comemoração do meu aniversário, que vai ser na quinta ou na quarta. Ah, é? Você vai. A gente vai comemorar a live do. Sério, seu aniversário na live? Jura? É na quarta. Meu aniversário é na quarta. Daí a live de sexta é em comemoração ao meu aniversário. Então pronto. Então mande buquê de coxinhas para todo mundo. Não, tá tudo certo. Sexta-feira que vem, live do Papo de Gordo, celebrando o aniversário da Elba. Espalhe a palavra, cheguem com presentes pra Elba. Presente, por favor. Muito e o prazer. Dinheiro, sabe que é dinheiro. Segunda, ninguém vai comemorar também na live, não? Eu sempre Júlio. É o meu aniversário do Júlio, Você, bonequinho azul genérico do. Ninguém se importa. Da Google, a gente não se importa. Ninguém se importa. Depois, Júlio, vamos. A gente já coloca a nossa conta bancária na, no site para as pessoas mandarem presente. Vamos abrir uma apoia-se. Júnior, advogado é que nem santo. A gente só procura quando está desesperado. Não, advogados são anjos da sua vida, Tapioca. É, anjos. Anjos. Principalmente se tiver casa de Atibaia. Se tiver casa de Atibaia, esse é o tipo de advogado que o Brasil precisa. É isso aí. Eu jamais vou escolher advogado agora por competência. Não quero dizer nada. Não quero dizer nada, não. Se tivesse casa em Roraima, queria me achar. Ah, eu ia sacanear, Júlio. Eu ia sacanear dizendo que eu escolhi um péssimo advogado, né? Porque em vez de o cara ter uma mansão em Atibaia, eu quero até pôr de uma casa em Boa Vista. Mas se o objetivo é fugir e se esconder, o Júlio é realmente a melhor opção pra você. Então fica a dica. Você, amigo criminoso, você, amigo contraventor, você, foragido da polícia, você que tá lavando dinheiro adoidado, tá precisando de lugar pra se esconder, procure Carlos Júnior Advogados. Ele vai te levar pra um lugar no meio da aldeia. Procure não. Eu ia te colocar aquela plaquinha, pode ser escrito à mão mesmo: escritório de advocacia na porta de casa. É verdade essa praça. Advogado e corretor de imóveis. Se a polícia, se vê a polícia no barco, se a gente manda pra Venezuela rapidinho. Ele inclusive construiu um sítio na fronteira. Sim, que o muro você ficasse só empurra o cara pela janela. Ele só joga. Você só empurra pela janela. Quando dá ruim, você empurra e fica desse lado. Vamos combinar como o Queiroz ele é cagado, né? Não vamos combinar. Não, cara, o cara fica 2 anos escondido. Ah. 1 ano escondido em Atibaia e do nada surge a filha do Olavo de Carvalho pra dedurar ele pra polícia. Ela morava ali há 30 anos, o erro foi dele. Se ele tivesse um advogado bom, tinha levado pra um médico aldeidista lá em Roraima. Como o Carlos Júnior fazia por isso, né? Foi ele o anjo que comprou o sítio errado. Se ele tivesse comprado o sítio do Lula, nada disso ia acontecer. É verdade. Então a sua dica é: arrume um advogado em Roraima ou um advogado do Lula. Lula. Isso. Essa é o único ponto. Ou você é um advogado do Lula ou você é um advogado em Roraima. E pronto. E com essa informação e com essa mente, com essa imagem mental do Júnior vestido de índio, com a maletinha de advogado e aquela placa, né, de Dr. Carlos Júnior advogado na frente de uma oca, a gente encerra o programa de hoje mandando um beijo pra todo mundo. Valeu, galera, que assistiu a gente até esse momento. Eu mereço, cara. Beijo no coração de vocês. Acabando por aqui. Só tem amigo. O Júnior vai ter corrido. Acabou. Ô, Júnior, caso não deu certo em Roraima, eu tenho um terreno aqui no Porto da Vila que fica na beira de uma lagoa. Lá no meio. Dá pra desovar bastante corpos, né? Dá pra afogar o cliente, se você conhece. Dá pra mandar pro peixe. Dá pra mandar pegar o lixo pela lagoa. Dá pra usar pedalinho. Tu pode ir pedalinho até Laguna e Maruí. Ai, que meu sonho agora é conhecer Atibaia. Imagina a perseguição de pedalinhos lá em Atibaia, cara. Igual essa frente. Não gosto. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.